boa noite e já estamos todos preparados para uma nova emissão de Hard Rock e Heavy Metal no Riff Service. O programa de hoje é dedicado a um dos maiores festivais destes estilos. Estou a falar do Sweden Rock Festival. E o alinhamento de hoje vai conter apenas bandas que vão tocar no Sweden Rock Festival de 2015. As únicas exceções são algumas bandas que ainda estão num concurso de popularidade, de votações, para entrarem no alinhamento final do festival. E para começar, temos alguém da casa, os suecos Hit com Point of No Return, single do último álbum, Tear Down the Walls, lançado em 2014. Thank you. E após os It, continuamos no hard rock melódico com os Dare, Into the Fire, provavelmente a música mais conhecida desta banda britânica. E para continuar o nosso programa, temos a primeira banda que ainda não está no alinhamento, ainda está em votação, os By Bang. Apesar desta banda sueca já ter lançado 7 álbuns de estúdio e de já ter mais de 20 anos de carreira, eles ainda estão na votação. E para vocês, By Bang, Die For You. Yeah. peço desculpa por não me ter apresentado. Não sou o Gabriel Sousa, como podem pensar, sou o One. E tal como o Gabriel Sousa, sou um admirador de alguns estilos de metal, de hard rock, de AOR, entre outras coisas. E o programa vai continuar após a minha apresentação. E após Bye Bang, Die For You, tivemos o hard rock vigoroso dos teutónicos Mad Max, com a música We Fight In White. E vamos continuar o nosso programa com uma banda da Terra dos Cangurus. Uma banda recente, estou a falar-vos dos Airborne. E para vocês, Airborne Overdrive. Inside our shell, in the essence of our E após o hard rock, a AC/DC dos Airborne, ficamos com House of Shakira, State of Grace. Apesar desta banda sueca já não ser uma banda de novatos, eles ainda estão na votação para entrar no casting, no alinhamento do festival. E após House of Shakira ficamos com a banda 100% feminina Rock Goddess, com Be Betrayed. E esta banda é uma excelente forma de entrarmos na sequência mais metal do nosso programa. E para começar a próxima sequência, temos os Hammerfall com Hearts on Fire. On the wall, when heathens ruled above us all, tormented we still. e o nosso riff service tem que continuar. E após Hammerfall, ficamos com o clássico Hell Patrol, do Judas Priest, lançado no potentíssimo Painkiller, que foi lançado em 1990. E a próxima sequência vai ter algumas correntes mais recentes do metal. Vamos ter uma banda de death metal melódico progressivo, vamos ter uma banda de folk metal e vamos ter uma banda de metal melódico sinfónico. Para começar a sequência, o Zopeth com Eternal Rains Will Come. tivemos o Zopet, Eternal Rains Will Come. Os Opeth são uma banda que já há alguns anos abandonaram o death metal, abandonaram o metal mais extremo. Como eles dizem, têm que continuar a evoluir e a tocar cada vez mais coisas diferentes. E o som dos Opeth está cada vez mais parecido com o rock progressivo dos anos 70. E após esta banda ficamos com os suíços Elevati com Anargantius e ficamos também com os holandeses The Lane e a sua Go Away. E o programa vai continuar no metal com uma banda de metal progressivo sueca, os Evergrey com Broken Wings. We'll be right back. e após Evergrey, ficamos com a música mais pesada da discografia dos Dokken, Paris is Burning. E o programa vai continuar e vamos voltar novamente ao hard rock. E para começar a próxima sequência, um dos nomes mais famosos deste estilo, vamos ter Slash com Miles Kennedy e a sua Apocalyptic Love. Para mim, o Slash está atualmente na melhor forma da sua carreira. Ele nunca tocou tanto como toca atualmente, apesar de não ser tão famoso, apesar das músicas não tocarem na rádio, ele está numa forma e com uma técnica cada vez melhor. Para vocês, Slash, Apocalyptic Love. We'll be right back. E depois de Slash, ficamos com The Choir Boys, 7 O'Clock. Os The Choir Boys, apesar de serem uma banda britânica, a influência que o blues, que o hard rock solista, que o southern rock tem no seu som é claramente marcante. Eles, em alguns momentos, parecem os Rolling Stones, tal como os Stones também têm influência do blues e da música mais solista dos Estados Unidos da América. E vamos continuar o nosso programa com uma banda portuguesa, uma banda que ainda está em votação para entrar no alinhamento, no casting do festival. E para vocês e dos Black House of Wolves, Calling Hurt. I'm a coward, I'm a whore, not a problem to ignore. Just see it all will change someday. I will fight to find a way. I'm a freak and I'm a cunt. I'm not proud of all my stunts. I'm more tired than it seems, but I will fulfill my dreams. I got no feelings, I don't love you. You see, every day I'm gonna burn you. You don't need someone new. Black House of Wolves tem o seu som claramente influenciado pelo hard rock e pelo proto-heavy metal dos anos 70. E após esta banda portuguesa, ficamos com os Backyard Babies, com Be Myself and I. E vamos continuar nosso programa com uma banda dos anos 70, os Lucifer's Friend, com Natural Born Mover. e na última sequência tivemos um som marcadamente dos anos 70. E após Lucifer's Friend, ficamos com Pat Travers Band, Nobody's Fault But Mine. E agora vamos entrar nos anos 80. E para começar essa sequência temos os britânicos Def Leppard com Rock of Ages. We'll be right back. found the love that will change my life and feel you like an angel. A song said never say goodbye. E após Def Leppard, temos uma banda que, apesar de ser recente, o som é totalmente calcado do melhor que se fazia nos anos 80. Ficamos com os brasileiros Marina, com Like an Angel. Os Marina são uma banda que ainda estão em votação para entrar no festival. Eles são liderados pelo vocalista Rodrigo Marina, meu amigo, e é para ele que fica esta música e os desejos de muita sorte na votação para entrar no festival. E terminamos a sequência com os norte-americanos Toto, Don't Chain My Heart. E vamos entrar agora na última sequência do nosso programa. E para começá-la, os dinamarqueses D.A.D. e o seu grande sucesso Sleeping My Day Away. We'll be right back. E o nosso Riff Service termina aqui por hoje. E terminamos ao melhor estilo de Los Angeles. Terminamos com os Motley Crue e a sua Wild Side. Desejo-vos a todos um bom Natal. Espero sinceramente que se divirtam esta semana. E espero que na próxima semana estejam novamente aí desse lado a fazer-me companhia. O próximo programa vai ser uma surpresa para todos. O meu nome é Juan e desejo-vos a todos uma ótima semana. Rock on!